Papa Juliette, portão 567, com a perna. Liberada a velocidade também, senhor? Do Chanel 63, 13? Livre. Grato. Então 2662, decolada 02, controle 1208. 208, boa noite, tá 3662. Poxa, 6313, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado no X-Ray. Janeiro 6313. Salvador, boa noite, tá 3662. 3662, boa noite, contato radar, suba ao 370, saída PUCA. 370 na PUCA, tá 3662. Cliente, tá autorizado, puxa, Vitax. Vamos lá, tá, funcionário, 63. Confirmando web, portão 5, 6748. Portão 5, web 6748. Controle de Salvador, TAN 3662, pode falar na frente de espaço. Aguarde coordenação, mantém o perfil ainda, 3662. Tá, 3858, chama o centro Recife, 125, decimal 45. 125, TAN 3858, quase. Boa. Estabilizada no localizador da 10, com pista vista, Oceaner 6313. Torre Salvador, 118, decimal 95, 6313, bom pouco. 295. Chanel 63, manda 3. Para o táxi da Chanel 6310, POB 158, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. Gente, 158 a bordo, o altinho entrou no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95. Tem que ver táxi via Índia, o Oceaner 6310. 159, altímetro 1020, livre pouso na 10, pista molhada. Livre pouso na 10, pro 6313. TAM 3662, após a posição Jamo, voa na proa de Natal. Gente, após Jamo, voa Natal, TAM 3662. Jet Bravo Delta, boa noite, mantenha o nível de voo 090, prevista a chegada à maré, vou ir na proa de Tuna, reporte descida. Minha 313, rolo 09, livre à direita, táxi na frequência vial, faz repartimento da Juliette. Gente, amiga táxi, via Alfa, repartimento da Juliette. Genero 6313. Para pushback, acionamento, voo Uno 604, portão 2. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama para o táxi. TAM 3662, Centro Recife, 125, decimal 45, boa noite. 125, 45, boa noite, TAM 3662. Tem 310, a linha decola da 10, ventou no 10 graus com meia dúzia de nós. Tono 889, pronto para cópia? nível 360, via Persulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5056, coteja. Planejamento correto, chão para pushback sonamento. Manteremos posição antes da Juliette. Rua Chener 6393. Decolada aos 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grato, bom trabalho. Chanel 6310, boa noite, contato radar do 350, sai da PUCA. 350 PUCA, 6310. No 76 bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera Torre 18, decimal 9, 5, bom voo. Táxi via Alfa, Ponte Espera 2, 9, 5, 6, 0, 4, bom voo. Táxi via Índia para o portão, via Juliette para o portão número 4, observando o Põe da Golsen no táxi. Tem um perfil, aguarde, 6310. Boa noite, no 604, linha decola da 10, vento 120 graus com 5 nós. Decola da 10, com Total 9907, boa noite, a sua identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1020. 4-1 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9, decimal 9-5. Índia Alfa, finalizado, ponto de espera 2-9-5. Colômbia 04, decolado 18, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, boa. Colômbia 04. Bom, controle Salvador, eu vou 1604, boa noite. Bom, controle Salvador, eu vou 1604. Controle Salvador, gol 1604. No 604, boa noite, contato radar, sinal 370, saída Momo. Subida Momo, sinal 370, gol 1604. Momo 889, pronto, posto espera da 1-0. Nave, linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 5 nós. A linha decola da 1-0, gol 1-889. 5-0 vai passar o 1-5-0. Controle, oficina 6-3-0. Chané 6310, mantém o perfil da saída, chamo centro Recife, 125, decimal 45. Motivo da não autorização foi para o sequenciamento. Boa noite, bom voo, 6310. 545, grato, bom trabalho, bom feriado. Igualmente, total 9907, desce a 2 mil pés sem restrições de altitude, ajuste no 020. Total 9907, desce a 2 mil pés sem restrições de altitude, com 020. 889, decolada aos 22, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Sal 9907, vetor radar para sequenciamento, curva direita, proa 240, seu limite é a radial 280 do VOR Salvador. Vetor, direita 240, limitada pela 280. Controle Salvador, boa noite, bom 889, decola. 889, boa noite, contato radar, subal 360, saída da El. 360 na Del, gol 189. Gol no 604, chamo Centro Recife, 125, decimal 45, boa noite, bom gol. 2545, gol no 604, boa noite. Jet Bravo Delta, vetor radar para o curso localizador, curva direita até a proa 050, reporte estabilizado. Direita, curva 050, reporte estabilizado, ajuda para o Bravo Delta está autorizado a final do ILS. Autorizado, ILS, Bravo Delta. Do 4235, aciona a identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, ajuste 1020. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16. Saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5065, coteja. Planejamento correto, chama para pushback solamento. Esquerda 150 para o curso do treinador, reporta mais utilizado, total. Direto Bravo Delta, avistando o campo? Temo! Torre 198, decimal 95, boa noite, bom pouso. Tudo 95, pegar, amigo, bom trabalho aí. Vou 8907 autorizada, final do IRS, reposto estabilizado. Juliette, Bravo Delta, da presente, segue para 1-7 com base pela direita, encurtando na medida do possível, reporte para a final. Pronto, reporte para a final, Bravo Delta. Boa noite, 5972, a senhora identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada bom, está livre de restrições de velocidade. Azul 4235, desce 2000 pés, sem restrições de altitude ou velocidade, ajuste 1020. No 889, chama o centro Recife, 125, décima 1, boa noite, bom voo. 125, obrigado. Gol no 604. Total 9907, estabilizou no localizador. Total 9907, complete com a torre em 118612, bom pouso. 118612, obrigado. Corrigindo, 1895, boa noite, bom pouso. 1-9-5-9-4. Torre, muito boa noite, total 9907. No localizador a 4 milhas do externo. Boa noite, 9907, parte externa. Reportará. Juliette Bravo Delta, solo aos 30, informa o pátio. Vicente, livre táxi, frequência livre ao estacionar. Passando externo, baixo e travou total. Total 9907, livre pouso na 1-0, vento no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 020, pista úmida. Tem livre o pouso, total 9907, ciente das condições da pista.